Deus pra te proteger. Mente Sam me traz aqui e a favela convocou maroqueiragem pra ouvir. Vários mano gritam roll. Dá licença, meu querido, se o rap é informação. A família tá de volta, de novo em ação. Pra cientista endoidar, querer manipular, tentar descobrir como é propagar a informação que domina e envolve a cultura. Como é ser respeitado pelos becos, pelas ruas. É os Bin Laden de bombeiro que não termina a missão, que faz por amor, põe na frente o coração, que tem a ideologia de um guerreiro samurai. Luta pelos seus, vai atrás dos ideais. Mente a milhão, que nos faz refletir. Sabotagem em memória e a querida de Nadir. Se tudo era ouro, diamante lapidado, quantos não honraram luta e glórias no passado? Deixou, foi ao vento, isso pra mim é loucura. Por dinheiro, vários fuderam a cultura. Sem querer pagar de pai, eu sou mais um kamikaze que vai mesmo cobrar dos pative os covardes. E vai valer a pena eu entrar nessa briga, mostrar que é tiração fazer rap com Anitta. Pé do Moia aqui é osso, nada contra a TV, mas vai representar, não querer aparecer. Ganhar fama e dinheiro, ter prestígio e poder, ser mais um viado na final do BBB. Pagar de simpatia pra quem nunca nos notou, agora dá audiência pra quem sempre esculachou. Aqui é o rap, meu querido, não o culto restart. Nossa ideologia não é moda, é pura arte. É o B, é o L, é o V, é o L, é o V, é o L, é o V, é o L. Bum, ação, é os Bin Laden de bombeta. É o V, é o L que ataca o sistema. Sem dar pé pro errado, aqui nós é favela. A ideia é pesada, sem dar milho, sem dar goela. Bum, ação, é os Bin Laden de bombeta. É o V, é o L que ataca o sistema. Sem dar pé pro errado, aqui nós é favela. A ideia é pesada, sem dar milho, sem dar goela. Quem fecha com os Bin Laden não vacila, não mede. Contrariando os velhos zumbi, The Walking Dead. Quem nasce grande, jamais alguém limita. A força da fé, Joe, tudo capacita. Pessoas pequenas ferem sua história, mas só você é que faz sua vitória. Bem intencionado em toda situação, mais ligeiro do que nunca contra a oposição. É nós que tá no bang louco pro CV. São Guevaras do gueto, lutando por um viver. Pensei em parar, colecionei vários dramas. O bom da vida é fazer aquilo que ama. A calma na alma, demonstrar sabedoria. Ser paciente com as dor que degladia. Devastador, esse som igual ciclone. Intenso, sinistro, tipo Don Corleone. Orgulho da raiz, nordestino até na pele. Corrente sanguínea, duas letras é o VL. Sofredor, tem de monte até o fim, eu sou do gueto. Bin Laden de bombeta, não aceita preconceitos. Vida louca, original, que não gela na missão. Branco e vinho é nossa cor, nos quatro cantos do mundão. É o V, é o L, é o V, é o L, é o V, é o L, é o V, é o L. Bum, ação, é os Bin Laden de bombeta. É o V, é o L que ataca o sistema. Sem dar pé pro errado, aqui nós é favela. A ideia é pesada, sem dar milho, sem dar goela. Bum, ação, é os Bin Laden de bombeta. É o V, é o L que ataca o sistema. Sem dar pé pro errado, aqui nós é favela. A ideia é pesada, sem dar milho, sem dar goela.